agradeço por poder cantar. Agradeço a você por eu respirar. A vida prega peça, mas vou acreditar que a cada queda irei me levantar. Não vou me prostrar, não vou desistir. Meu objetivo é simples nessa vida, ser feliz. Quem canta, encanta e os males espanta. Quem busca, encontra, quem não bate, apanha. Suave como as nuvens, forte como o vento. Chuvas de verão trazem dor e sofrimento. Prepare seu espírito, arrume a sua casa. Porque um piscar de olhos não haverá mais nada. Nada é que se ampara, se segurar. Se apegue à esperança que Jesus irá voltar. E um ponto final a tudo colocará. Esteja preparado quando esse dia chegar. Viver é bom, é verdade. Ver o pôr do sol no final da tarde. Crianças correndo sem nem aí pro tempo. Ter a sensação de um bom envelhecimento. São boas dádivas, são joias raras. Coisas prazerosas que alegram nossa alma. Todo começo tem um fim, todo fim tem um começo. Algumas coisas não têm preço. Tudo que eu tenho, agradeço por estar onde estou. Suave como as nuvens, forte como o vento. Chuvas de verão trazem dor e sofrimento. Prepare seu espírito, arrume a sua casa. Pois um piscar de olhos não haverá mais nada. Nada em que se ampara, se segurar. Se apegue à esperança que Jesus irá voltar. E um ponto final a tudo colocará. Esteja preparado quando esse dia chegar. Ei, peraí, pera lá, ei, veja bem. Ninguém escravo de ninguém. Na verdade só vem quem tem um homem que nasceu em Belém. Ei, fique forte, não caia na hipnose. É tarde quando se descobre que o mundo te envolve. Não siga a morte, não siga a sorte. Só ele mesmo te socorre. Se liberte na palavra, se move. Não seja um suicida e snob. Vida eterna vale mais do que hip-hop. Siga em frente, eu dei um break e stop. Livre pra opinar, você escolhe. Mas dar a liberdade só Cristo pode. Suave como as nuvens, forte como o vento. Chuvas de verão trazem dor e sofrimento. Prepare seu espírito, arrume a sua casa. Pois num piscar de olhos não haverá mais nada. Nada em que se ampara, se segurar. Se apegue à esperança que Jesus irá voltar. E um ponto final a tudo colocará. Esteja preparado quando esse dia chegar. Suave como as nuvens, forte como o vento. Chuvas de verão trazem dor e sofrimento. Prepare seu espírito, arrume a sua casa. Pois num piscar de olhos não haverá mais nada. Nada em que se ampara, se segurar. Se apegue à esperança que Jesus irá voltar. E um ponto final a tudo colocará. Esteja preparado quando esse dia chegar.